canta, seu mal espanta. É um antigo ditado. Eu canto para sentir o meu verdadeiro fado. A música popular é a alegria do povo. Por isso hei de cantar a canção em que me envolvo. Cantarei até morrer a tristeza e a alegria. Enquanto me apetecer, cantarei de noite e dia. Quantas vezes eu cantei, no meu destino acredito. Sem cantar, viver não sei. A cantar eu tenho dito. Não há nada neste mundo sem canções, cantar o amor profundo ou alegrar multidões. É a música que faz meu peito chorar e rir. Só ela mesma é capaz de um grande amor desmentir. Cantarei até morrer a tristeza e a alegria. Enquanto me apetecer, cantarei de noite. Quantas vezes eu cantei, no meu destino acredito. Sem cantar, viver não sei. A cantar eu tenho dito. Tristeza e alegria. Enquanto me apetecer, cantarei de noite e dia. Quantas vezes eu cantei, no meu destino acredito. Sem cantar, viver não sei.